saída rural, né, na pessoa do Guilherme, que ele que teve essa ideia de ligar os grupos. Eu acho que ficou muito interessante, a gente vai conseguir aprender muita coisa. E igual o professor falou, nossas apresentações são interligadas, igual foi a do Fernando, do Guilherme, a minha e a próxima da Andressa. Então, eu tentei colocar aqui na minha apresentação coisas que não ficassem repetitivas com o que os meninos já falaram e alguns dados novos que eu tenho. Bom, pessoal, então é isso. Muito, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui apresentando o meu trabalho. Espero que vocês gostem, vocês possam entender um pouquinho do que eu fiz. Bom, então, como o professor falou, meu nome é Natália. Atualmente, estou no segundo ano de mestrado, sob orientação do professor Ricardo. E o meu projeto de mestrado, né, é intitulado Eficiência de Diferentes Fontes de Nitrogênio na Qualidade do Capim-Marandu. E antes um pouco de eu falar do meu projeto, eu queria contar para vocês um pouquinho da minha história na zootecnia. Eu sou zootecnista, eu entrei na Unesp aqui em Jabuticabal mesmo em 2014. Aí quando eu entrei na universidade, né, a gente sempre é meio perdido no primeiro ano, não sabe exatamente o que quer seguir, que área seguir. Eu sempre soube que eu queria animal de produção, mas não sabia exatamente o quê. Então, no segundo ano, em 2015, eu comecei a fazer meu estágio no setor de floricultura, que é a responsabilidade do professor Ricardo. Aí eu fiquei até o final da graduação, desenvolvi meu TCC com ele, me formei e em 2019 eu ingressei no mestrado. Então, pessoal, eu queria trazer um pouquinho, alguns dados da pecuária brasileira para vocês. A gente sabe que a nossa pecuária, ela é muito representativa, né, mundialmente. Hoje a gente tem, em média, 215 milhões de cabeça e representa o maior rebanho comercial. A gente é o maior exportador de carne. E com isso, dentro do agronegócio, a pecuária representa 31% do PIB. E o nosso agronegócio representa 22% do PIB total do nosso país. Só que 95% da nossa produção, ela é caracterizada exclusivamente por ser desenvolvida em pastagens. E com isso, o que a gente vai ter? Uma exploração dessas pastagens, um baixo uso de tecnologias, comprometendo assim toda a produtividade e a lucratividade do sistema e também causando danos ambientais, como eu trouxe aqui na foto para vocês. Então, o que acontece? Muitas vezes o pecuarista tem aquela área, aí ele vai usar o máximo que ele pode explorar sem colocar nenhuma tecnologia, depois simplesmente ele vai abandonar. Então, tem pesquisas que mostram que mais de 70% das nossas pastagens cultivadas, elas encontram-se em algum estágio de degradação. Como eu trouxe aqui nessa imagem para vocês, que já tem, né, uma grande porcentagem de invasoras. E aqui a gente pode observar um manejo inadequado na taxa de lotação, onde deve, provavelmente são muitos animais numa mesma área, em uma altura totalmente errada, né, do capim. Podemos chegar até esse estágio, como mostrado aqui nessa foto, que aí realmente tá feio a coisa. Mas também, pessoal, o manejo inadequado não é só com a lotação alta, né? Quando a gente coloca muitos animais na mesma área. Aqui é uma sobra de pasto, ou seja, tem poucos animais na área, poucos animais do que a área suportaria. Então, o produtor pode pensar assim: nossa, a altura que tá meu capim tá sobrando. Mas, pessoal, o que acontece aqui? Tem um alongamento de colmo, muito material edificado, muita fibra, e o animal não vai aproveitar. Ele não vai conseguir desenvolver ao máximo seu potencial genético num capim desse jeito, num piquete desse jeito. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento com o manejo na taxa de lotação. Mesmo, né, eu trazendo essas imagens falando que bastante, a grande porcentagem das pastagens está degradada. Nos últimos anos, a gente conseguiu intensificar nossa produção, nossa bovinocultura de corte. Nós conseguimos o quê? Produzir mais em uma menor área. Então, aqui de 1990 até 2015, nós diminuímos nossa área em milhões de hectares e aumentamos nossa produção. Nós conseguimos produzir mais arrobas por hectare por ano. Então, já teve uma intensificação. Mas e para o futuro? Para o futuro, o que a gente precisa? A gente precisa dessa intensificação sustentável, mantendo o equilíbrio do ecossistema, aumentando a produtividade por animal, que a gente vai conseguir aumentar a nossa produtividade por área, e sempre utilizando práticas de manejo que respeitem os limites do solo, da forrageira. Com isso, a gente vai conseguir fornecer um alimento de qualidade para os nossos animais, com alto valor nutritivo. E por que que a gente precisa intensificar tanto, aumentar tanto nossa produção? Aqui é uma projeção para 2028, que fala que o Brasil vai produzir aproximadamente 12 mil toneladas de carne. Então, pessoal, se a gente for parar para pensar, é muita coisa. A gente precisa alimentar o mundo, né? A população está crescendo, a expectativa de vida está aumentando. Então, o que a gente precisa? O principal componente da alimentação da pecuária de corte brasileira hoje é a forragem, é o capim. Então, para a gente produzir animal, para a gente produzir carne, a gente precisa produzir capim. Aliando com a viabilidade econômica, tendo um retorno econômico, porque no final o que vai pagar a conta é isso. E para isso a gente precisa manejar adequadamente as nossas pastagens. Aí eu trouxe um conceitinho para exemplificar para vocês. É um tipo de com o objetivo sendo a pecuária leiteira, a pecuária de corte, e tem algumas variáveis que vai interferir nesse manejo. A fisiologia da planta, que tem a ver com o crescimento e período de descanso, o comportamento animal, o tipo de pastejo que aquele animal tem, se ele é seletivo, se ele não é, se ele é mais, se ele é seletivo, e a produção. Muita gente confunde a diferença de pastagem e de pasto. Pastagem é a unidade de manejo de pastejo fechada e separada de outras áreas por seco ou barreira, que vai conter o coxo e o bebedouro. E o pasto? O pasto é a forrageira que está disponível na pastagem. Então, o que a gente tem que ter ideia da disponibilidade de água, água limpa, da disponibilidade de coxo, todos os animais têm acesso ao coxo. Então, esse é um conceito muito importante que a gente não pode confundir na prática. Bom, então, vou mostrar para vocês três que são os principais aqui que a gente trabalha. O primeiro é a altura do dossel. Já teve trabalhos, né, conduzidos aqui em anos anteriormente, que eles, os autores descobriram que a gente trabalhar com lotação contínua e carga variável. O que que é essa técnica? A gente sempre mantém animais tester. Eu vou ter um piquete e eu vou ter os animais que eu vou tirar ou colocar no piquete de acordo com a altura, para eu ter esse manejo de altura. E a melhor altura, que teve a melhor resposta, foi a altura de manejo de 25 centímetros. Foi estudado 15 centímetros, 25 centímetros e 35 centímetros. Então, que a altura conseguimos ter elevados ganhos individuais e por área. E também eles concluíram, então, que se a gente manejar de acordo com a altura, usar a altura do dossel como critério de manejo, a gente consegue controlar a massa, a taxa de lotação e, com isso, fornecer para os animais um alimento em quantidade e de qualidade. Outra técnica que a gente utiliza é a adubação nitrogenada, que, igual o Fernando e o Guilherme apresentou, a gente já sabe que pode levar melhor o teor de proteína bruta das pastagens. Então, pessoal, a gente utilizando adubação nitrogenada, juntamente com o manejo da altura do dossel, a gente vai conseguir trabalhar sempre numa amplitude ótima, conseguir maiores ganhos por área e por animal. Aqui é o ganho concluído. A gente consegue ter um junto elevado ganho por área, porque quando a gente tem um elevado ganho por animal, a gente vai trabalhar com uma maior altura de pastejo, só que vai ter um subpastejo, a gente vai ter menos animais naquela área. E quando a gente tem um elevado ganho por área, a gente vai trabalhar com 15 centímetros, que vai ter um super pastejo. Aí vai ter menos animais naquela área. 25 centímetros de altura, mais a adubação com nitrogênio, a gente consegue melhorar tanto o ganho por área, tanto o ganho por hectare, sem perder o ponto de equilíbrio, elevando esse aporte de nutrientes no solo, melhorando a produção da planta forrageira. Então, o que a gente quer? A gente quer sempre que o nosso capim tenha alta proporção de folhas no pasto, alta quantidade de proteína bruta e nitrogênio solúvel, baixos conteúdos de fibra indigestível, e com isso, um alto ganho de degradação. E também o que a gente utiliza muito é a suplementação. Eu não vou entrar especificamente na suplementação, que é o tema da Andressa, né? Que vai ser a próxima apresentação. Mas eu só trouxe um dado para exemplificar, que foi um experimento realizado aqui também, a gente utilizando altura de pastejo de 25 centímetros, pastejo contínuo com taxa de lotação de 80 quilos, a gente com taxa de lotação média de 5,8 UA por hectare, e ganhos mais de 1 quilo por dia, podendo chegar até 1 quilo e 100. Então, agora, eu falando, vou entrar mais especificamente, a importância de colocar o nitrogênio no sistema, a importância da adubação nitrogenada. Mas eu quero, e também a gente já testou as doses, né? Antes de começar esse experimento com fontes, o professor aqui fez 5 anos de experimento com doses. Então, primeiro, que a gente está testando as fontes. Tem muita coisa que a gente precisa ajustar ainda. A gente não sabe se a gente está fazendo da maneira correta, até quem a gente está aberto a sugestões para os próximos anos. Então, quais são as fontes que a gente vai testar? A primeira é a ureia, que apresenta em média 45% de nitrogênio. Ela tem plantas porque pode acontecer se não fizer aplicação numa época correta, não está o dia da adubação, não tiver com a umidade no solo, a gente vai perder essa ureia aplicada. E além disso, a gente pode perder através da lixiviação do nitrato, podendo também ter emissões de N2O, provocando então uma menor eficiência do uso desse nitrogênio e uma maior preocupação ambiental. A 20% tem uma perda de N por volatilização. E além disso, tem uma relação entre o enxofre e o nitrogênio. Para cada quilo de enxofre deficiente na forrageira, pode ter um excedente de 10 a 15 quilos de nitrogênio no sistema. E também, o enxofre está presente na síntese de aminoácidos sulfurados, que são essenciais para os bovinos. E a terceira fonte que eu estou testando é o nitrato de amônio, que em média 32% de nitrogênio. As plantas absorvem preferencialmente, já tem que o crescimento das plantas vai ser melhor suprido quando a gente aduba na forma de nitrato. E além disso, ele vai maior quantidade de proteína solúvel. Bom, e qual que é a relação de eu testar essas três fontes com a produção animal, com a nutrição animal? Eu sei que aumentando o teor da proteína bruta da planta, eu vou ter uma alteração nas proporções dessas frações nitrogenadas. Então, eu determinar. Fazer esse balanço de nitrogênio é muito importante para eu evitar essas perdas de proteína no sistema. Por quê, pessoal? Quando eu tenho uma pastagem altamente adubada, com muito incremento de nitrogênio no sistema, a planta vai acumular o suficiente para capturar essa proteína e ela vai ser perdida. E por que que não vai ter esse aporte de energia? Porque a energia que está disponível para o animal é a energia que vem do pasto. Então, qual que é a melhor a solução? É a gente suplementar esses animais. Então, a gente vai fornecer essa energia prontamente disponível para os micro-organismos ruminais na forma de suplementação. Mas eu não suplementei meus animais, eles receberam apenas sal mineral. Então, eu quero ver quais dessas eu consigo reduzir essas perdas de nitrogênio. Querendo ou não, eu tenho muitos danos ambientais e perdas econômicas, né? Porque a gente sabe que colocar o nitrogênio no sistema, essa adubação, é avaliar o efeito diferentes de fontes de hidrogenado em pastos de capim-marandu sobre a massa e a oferta de forragem, a composição morfológica e química dos pastos, o fracionamento dos compostos nitrogenados, o desempenho, que no final, querendo ou não, como vocês podem observar, esse dia aqui estava chovendo. A gente fez a adubação, a gente fracionou, né, em 3 vezes a adubação, e todas essas adubações, querendo ou não, favoreceram a ureia. Por quê? Porque a gente fez em dias com a umidade adequada. Então, mais para frente a gente vai ter se isso teve interferência no, nos resultados ou não. Então, plantações de camarandu, totalizando uma área de mais ou menos 10 hectares. Meu experimento foi de dezembro abril, totalizando 112 dias, e eu dividi em quatro períodos de 28 dias. Como o sulfato é uma fonte de enxofre, eu igualei o enxofre de todos os tratamentos. Só que nos outros tratamentos, eu apliquei na forma de gesso. Então, a única diferença entre os tratamentos mesmo é a fonte de nitrogênio. E como funciona? 12 leites sempre fica de responsabilidade para a gente trabalhar com adubação, para testar doses, para testar fontes, alguma coisa relacionada a adubo. E os outros 12 piquetes fica com suplementação, para a gente testar os suplementos. Então, trabalhei com 12 e a Andressa que vai trabalhar uma área, todos do mesmo, para ter um piquete pequeno em todos os. O que eu avaliei? Semanalmente, a gente fazia altura média do céu, com média de 80 pontos por hectare. Então, eu ia com essa régua, né? Que a gente pega e coloca. E eu sempre tinha os meus animais testers, mas, por exemplo, numa semana estava 28 centímetros. Eu ia lá e colocava um animal para a próxima semana. Ia fazendo esse monitoramento semanalmente. Uma vez por período, cada 28 dias, a gente fazia a coleta para depois fazer a separação morfológica. Essa coleta era 4 10 pequenos. E esse aro tem 0,1 metros quadrados. Então, eu tenho a massa dentro desse aro, aí eu extrapolava para o piquete, para saber quanto de massa aquele piquete produziu naquele período. Então, depois que eu coletava aquela amostra, a gente separava em morto e folha. Massa, né? E depois os cálculos de horta de forragem. Também eu calculei a taxa de acúmulo de forragem, utilizando o método das gaiolas. Então, no primeiro dia do meu experimento, eu coloquei a gaiola lá com base na altura média daquele piquete. Então, ela era uma gaiola de exclusão, os animais não tinham acesso. Não sabia exatamente o que cresceu naquele período, porque os animais não tinham acesso ao que estava aqui dentro da gaiola. Às vezes, muitas vezes, os animais viram a gaiola. Aí a gente perde. Então, eu colocava sempre duas gaiolas por piquete para tentar eu ter esse dado. Mas chegou no finalzinho do experimento, lá para o baixo, que estavam desesperados. E para fazer a composição bromatológica é através do pasteur simulado. Também uma vez por período, a cada 28 dias. Isso é muito difícil com o animal neológico, porque eles são muito bravos, muito espantados. Então eu tentava chegar perto e ver o que ele está comendo. Aí eu ia com a mão mesmo, puxava, simulando o pastejo dele, colocava dentro do saquinho e da digestibilidade dos nutrientes. Para a gente estimar a produção fecal, a gente utiliza como marcador externo o cromo. Então, durante 10 dias, a gente subia os animais todos os dias para o curral para fornecer esse cromo. Então, 10 dias de cromo, de 7, então, 7, outro dia meio-dia e outro dia 16. Como marcador interno, para estimar o consumo, a gente utiliza o FDNI. Com isso eu tenho exatamente quanto que ele vai fazer. Deu um saquinho de pipoca e colocava aqui na ponta desse aplicador. Ele ficava encaixadinho aqui, ó. A gente coloca o cabresto para facilitar o manejo, né? A gente segura o animal pelo cabresto, aí eu enfiava o aplicador na boca dele mesmo. Aí eu empurro aqui e escomeu aquelas 10 que eu forneci para ele. Também o desempenho, né? As pesagens inicial e final a gente faz com jejum, que é para saber exatamente o quanto o animal ganhou de peso naquele período. Mas também, então, os animais com a taxa de lotação, o esforço de cada animal ficou na eu saber exatamente o ganho por área. Então, eu trabalhei com 66 animais Nelore. Também vou fazer a eficiência de uso de nitrogênio. Então, as coletas de urina, a gente realizava nos dias que a gente estava manejando dia de fornecer esse. A gente ia fazer a coleta de urina. E com isso, depois a gente fazia o cálculo. Eu vou fazer ainda, né? O cálculo do nitrogênio absorvido, que é a diferença entre o nitrogênio e o excretado nas fezes. O balanço de nitrogênio, que é a diferença. Dados, assim. Esses são os dados que eu consegui trazer aqui para mostrar para vocês. Os laboratórios aqui estão todos fechados, então eu não consegui processar a minha nenhuma. Então, os dados que eu trouxe foi o nem o médio e nem 3 fontes de nitrogênio. Eles ganham 800 gramas a dia. Já a taxa de lotação, No controle, eu trabalhei com 2,7 UA por hectare, que vai o dobro da média brasileira, né? No controle, que é sem adubação nitrogenada. E nos outros três, de 5 a 6 UA por hectare. Foi por ar, conseguindo até dobrar por hectare. Então, olha, a gente não teve diferença, né, nesse ganho médio de área, mas a gente consegue colocar o dobro de animais numa mesma área, só colocando esse nitrogênio no sistema, só a gente adubando nossa pastagem. E a produção, toneladas de matéria seca por hectare. O controle teve 5,8 e os outros três de 6 a 7 toneladas de matéria seca por hectare. Não teve nenhuma diferença, nem mesmo para o controle. Então, eu acredito que por isso que os animais do controle tenham tido um desempenho tão bom, porque eles tinham uma porcentagem de folha relativamente diferente. Só que ele teve uma maior porcentagem de material morto, em média de 60%, enquanto os que eu forneci nitrogênio de produzido, e essa massa tinha uma maior porcentagem de material morto. O que a gente acredita que pode explicar isso? Devido à taxa de senescência. O nitrogênio no tecido foliar morre mais folhas. Então, no controle, provavelmente faltou esse nitrogênio. Então, por isso que eu tive essa porcentagem. O controle, esteticamente, foi um pouquinho mais baixo. Eu não consegui manter 25 centímetros nesse tratamento. No começo, a gente tinha quatro animais testes, medindo e essa altura foi caindo. Não conseguia manter. Mas mesmo assim, eu não consegui manter a altura do controle com 25 centímetros. Consegui trazer aqui para apresentar para vocês. Então, o que a gente pode observar? Que entre as fontes, eu não consegui observar diferença nenhuma nesses dados, só por controle, aumenta a nossa produção, aumenta a nossa taxa de lotação. A gente consegue produzir mais numa mesma área. Igual eu falei para vocês. E também o dia da minha adubação, né? Que foi um dia, querendo ou não, realmente as nossas três adubações foram em dias chuvosos, que foi favorável. Agora, eu vou falar para vocês que o professor trabalhou com quatro doses diferentes. Esse trabalho é de doutorado do Lute, que ele testou 0,90, 180 e 270 quilos de nitrogênio por hectare. Controle produziu 34,3 arrobas por hectare, 90, 51, 270, chegando a 64,5 arrobas por hectare. A média brasileira é 3 anos. Então, a gente consegue reduzir para 2 anos. Isso manejando manejando o alimento dele consumir. E também esses aumentos no ganho por área. Esse manejo, ele é aplicável em sistema intensivo com pastejo contínuo. Pastejo contínuo, baixa lotação variável. No mesmo trabalho, agora eu trago em torno de uns 58 quilos de matéria seca por dia, 180, 35 e o 270 em torno de uns 83, que foi mais ou menos que eu consegui encontrar no meu experimento. Esse dado de massa, você pode observar a produção de massa, né, que diferiu com o nitrogênio para o controle. Então, quando a gente então, aí ele fez quatro avaliações por ano. Então, é uma média dessas avaliações. Aqui, a porcentagem de ele explica que ele conclui com esses dados que quando você vai aumentando essa taxa de aplicação de nitrogênio, a gente diminui a vida das folhas devido a isso, teve a maior porcentagem aqui, no tratamento zero, do que nos outros tratamentos. E aqui a gente consegue ver que a proteína aumentou e a porcentagem de fibra diminuiu. Então, o FDN foi de 60% no de zero e no de 270 chegou a 55%. Bom, esse trabalho também foi conduzido aqui, é da Carol. A Carol está no doutorado. Como é que também ela testou as de 0,90, 180, 270? A Carol, ela está realmente aqui, um sulfato e nitrato, eles foram superiores ao tratamento de ureia em relação à taxa de acúmulo. Isso ser tecido superior, né? Realmente a inclusão do enxofre, que já tem, como eu falei para vocês, trabalhos que mostram a intensidade de nitrogênio e enxofre, tendo um impacto direto nesse crescimento da forragem. E ela é recomendada em solos com baixo teor de enxofre. Aí essa prática vai aumentar a absorção de nitrogênio e de enxofre, e consequentemente melhorar o crescimento dessas plantas. O enxofre é o sulfato. E também aqui na ureia pode ter acontecido algumas perdas por volatilização. Em relação às doses, teve um caso que foi praticamente igual. Não teve essa diferença, não é repetitivamente nitrogênio. Deram em torno de 12, 13%. Utilizando essas três fontes, não alterou o teor de proteína bruta do capim-marandu. Bom, então, desses três trabalhos, que a adubação nitrogenada ela vai se apresentar como uma alternativa viável, aumentando o teor de proteína bruta, né? Aumentando a proteína solubilidade neutro, por nosso ganho por área. E que, independente da fonte nitrogenada, a gente vai conseguir proporcionar esse incremento na produção de massa e na taxa de lotação. Bom, pessoal, e antes de eu finalizar, eu queria trazer dados da nossa pecuária, né? Aqui são pesquisas dentro da nossa faculdade que foge da realidade no nosso Brasil. A gente quer que tudo que a gente desenvolve dentro da nossa universidade para o campo, para os produtores. Então, produzido 1,6 arrobas por hectare por ano. Em 2019, produziu 4,3 arrobas por hectare por ano. Mas olha o quanto ainda pode melhorar. No nosso tratamento controle, que a gente não colocou nitrogênio no sistema, arrobas por hectare, e melhorar. Consegui ainda melhorar muita coisa. Aproximadamente 170 gramas de cabeças. Em 2019, 215. Só que em 2000, a gente tinha 135 milhões de hectare, e em 2019, 162. E aqui é só agora uma visão geral, né, dessa pandemia, tudo que a gente está vivendo, que a gente está vendo muito agora essas notícias, e a gente está com uma porcentagem de NO2 na Índia. Grande melhoria na qualidade do ar do país, em Veneza. Pela primeira vez, para quando vier pessoas com argumentos errados querer criticar a nossa atividade de economia sustentável, que é o que a gente faz, para as pessoas virem e falar com base em fatos reais e mostrar o quanto a gente pode produzir sendo sustentável, sem precisar de tecnologia. A gente tem o potencial para aumentar essa produtividade. O que a gente precisa? Cada vez mais levar essas tecnologias. A gente tem que sempre pensar também no. É isso que vai pagar a conta. Bom, pessoal, é isso que eu tinha que apresentar para vocês. Muito, muito obrigada. Tenham ido. Eu fui aberta às sugestões para os próximos anos, para os nossos próximos anos de experimento, para os nossos próximos trabalhos. Obrigada novamente, Unifoc, pela oportunidade de eu vir aqui. De dados. Vou ligar minha câmera aqui, né? Senão parece que a gente está falando com a tela. Então, obrigado pela apresentação. Muito bom. Nossa, é um dado, ela vem, a gente tem história da cabeça. Então, vocês têm muito dado, o grupo de vocês é um grupo que trabalha muito coeso, então é muito bom, né? E o que eu apresentar. Então, eu vou deixar aí aberto para o pessoal que está conectado e depois eu volto e faço. Então, pessoal, se alguém quiser fazer pergunta para a Natália, vamos aproveitar essa oportunidade. Fique à vontade. Ok, escreve. Não, não, não se acanhe, pessoal. Tarcísio. Falar um pouquinho com a Natália. Natália, parabéns pela série. E com uma riqueza de detalhes muito grande, como disse o Adenilson, que conseguiu, para poder enriquecer o material que foi colocado, dados atuais no início, né, principalmente a contextualização da área de pastagem no Brasil e tal. O que você acha? Não, já faz, enquanto a Suélia e eu vão Tá escrevendo aqui. ok. Não, eu queria só falar assim, eu vi aquela comparação que você fez, e legal também de poder expor, para pensar o seguinte, por que, né, dela ter obtido, não conseguiu obter essa resposta em relação a fontes, principalmente, né? E isso também, com diferentes ambientes, né, sobre questão do pastejo, né, dos animais e tal, um fator que é notado, né, dos animais também, né? Então, se isso poderia ser uma interferiria, né, em alguma coisa, já que você não tem isso lá no corte. De seria uma coisa interessante. O que a gente está pretendendo fazer também é repetir, né, que a gente doses, assim, então a gente quer fazer as fontes, mas também incrementar o... Esse claro, assim, que me veio na cabeça, né, se algo essa sua, né, de balde, então acho que pode ser uma das explicações aí. De repente, não sei se vai ser significativo esse ponto e tal, né, a evidência de um adulto sobre o outro, né, isso tudo vai interferir também, com certeza. Agora, uma coisa interessante, que lá nos seus dados, no, quando você colocou, projetou, o nitrato tem uma leve tendência, apesar de não ter sido estatístico, né, entre as fontes lá que você comparou, se não me engano, por hectare, acho que houve uma tendência a ser um pouco maior que o dos outros, das outras fontes, né? E eu vi que a taxa de lotação dele não é que conseguiu, na verdade, ter esse ganho, acho que por área, um pouquinho mais elevado lá, né? Assim, apesar de não ter sido estatisticamente diferente. Eu vejo, assim, rápido, por quê, né? Esse resultado lá, assim, entendeu? E, de repente, é uma coisa que eu tentava também observar, né? Ver e como é que tem isso. A taxa de lotação foi... De repente é por causa do ganho individual, né, isso, dos animais, não sei, pode explicar, né, isso aí, mas apesar de que... Não tem o mesmo mérito, né? Mas é isso, mas são só esses pontos que eu queria colocar, Natália, de vontade. Obrigado pela resposta. Relatando que é um biofertilizante, já mostrou características positivas no solo, né, adicionando nitrogênio. E experiência nessa área de forragem, e porém esse conhecimento que ela tem do nutriente, do nitrogênio no solo, com o uso de biofertilizantes tem sido positivo. Ela quer o uso de componente biodigestor, né, que é o que tem sido bem discutido em uso de pastagens. Então, Sueli, se eu não conseguir falar o que eu tenho, as duas coisas, é biofertilizante, em função da dinâmica do nitrogênio no solo. Não sei qual é a área em si que ela trabalha, mas ela, a pergunta dela é se qual que é a sua visão, o que isso tem sido feito lá de... Realmente, eu não tenho conhecimento da eficiência, o quão é eficaz é a utilização de... Tá, tem um chão que a aplicação desses biofertilizantes tem uma emissão muito menor de óxido nitroso quando comparado com os adubos sintéticos, ureia, emissão. Você tem alguma ideia? A opção por área era semelhante, Natália, assim, dá uma diferença, mas era muito semelhante. Ah, tá, ok. Obrigada, Fernando. Em relação pelo ganhos, né, em relação a ele, falou dos gases de efeito estufa. Então, depois, Fernando viu esses dados, parabeniza pela palestra e perguntou se você pretende avaliar perdas de nitrogênio, principalmente volatilização de amônia e emissão. Então, nos anos, a gente pode sim fazer a avaliação dessas emissões de N2O e a volatilização por amônia também. Beleza. Então, eu vou ver se apareceu alguma pergunta que eu não vi aí, Tarcísio. Me alerta aí. E quem tiver pergunta, dois comentários, na realidade. Né? Você usou o cromo, né, como um marcador para estimar consumo antes do seu cálculo lá de eficiência. Através dele que você vai saber o quanto de N o animal comeu, né, basicamente. Uhum. E não sei já se o seu trabalho também é profissional, de nutrição proteica, ela trabalhou com cromo como marcador, e aí acho que ela fez uma revisão de literatura, e porque o 10, aqueles pelo que ela, exatamente isso que acontece, você tem que ter um fator aí de recuperação. Então ela fez uma revisão de literatura, na época, não sei, mas é algo, eu acho que ela foi 0,89 ou 0,90, algo parecido. Então, eu acho que para os seus cálculos aí, isso é muito sensível, né? A gente está falando, se você quiser, ela trabalha muito com nutrição proteica, então, nossas fezes, né, para serem são boa até, acutado, que veio, foi muito coerente. Mas é que você avalia a concentração, sempre. Né? É que você avalia a concentração. Se é normal, se é normal, né? Sim, sim. Você tá, ou, aliás, super estima, né? Você fala assim, ó, o animal comeu mais, porque parte do cromo não tá saindo. Então, não assim, tá, ficou absorvido, né? É, forma, eu não sei o que eu tô te contando. O fato é mais grave pro seu trabalho, né? Estudo, então, é muito a pena você dar uma olhadinha com atenção com isso. Se você quiser, às vezes, eu peço para ela, me manda um e-mail, me manda. Ah, eu vou querer. Eu... Sim, eu vou querer. Sim. A gente tá lá no zero, não. Algo para falar isso que me ocorreu que você estava falando. Né? E um outro ponto, né? Com você nos desempenho, ficar. A gente vê que o desempenho foi igual, mesmo quando não adubado e aqueles adubados. Então, eu volto a bater aqui na tecla, que a gente já falou outras vezes, da importância do manejo, né, do pastejo, né, controlar a estrutura do pasto, assim, vocês fazem, na menor coisa, até eu venho mostrando isso, mas não acredito que isso vá ser um grande demérito do seu, um grande demérito do seu trabalho. Né? Então, você consegue permitir o animal de acordo com a cultura, os animais todos tiveram um desempenho parecido. Uma pastagem deficiente vai dar certo? A resposta é não, né? Você fez análise do solo do seu experimento, normalização de nitrogênio. Se você fizesse a concentração de N da planta, então, isso, bem, claro, porque, foi zero, então não é assim, é porque mesmo se você tinha uma condição de solo boa também. Então, isso vale a pena a gente chamar a atenção para não achar que não adubou. Vai dar tudo certo. Você tinha um controlado e você, da onde você não faz a boa no solo ainda, né? Mas a pergunta que eu queria fazer para você é, hoje, entre o sulfato, o nitrato e a ureia, né, foram a mesma, né? Produção, rendimento, produtividade animal. Né? E pensando, extrapolando isso um pouco para a prática, né? Em qual desses... em qual dessas fontes foi o quilo de matéria seca que vocês... Olha, eu acredito que o da ureia tem mais maior porcentagem de nitrogênio e teve os dados iguais. Eu também acredito que quando via ureia, sem que o seu quilo de N mais barato, né, foi a ureia, e talvez isso é... A gente vai fazer esse cálculo. Do aluno nosso na ponta do conclusão, para ver o nome melhor. O preço por quilo de matéria seca produzida, já que eu. Produzida. Pensando que é uma relação direta, né? O quanto de N você pôs, enfim. Mas certamente a ureia é o que te produziu o quilo de matéria seca. Mais ou menos R$2.000 a tonelada, né? Atualmente. Aqui eu acho que pagou mil e pouco. Já. Na ureia. É a época que o corpo varia muito, né? Tá. Tem um preço? Acho que daí eu tava comprando. Na verdade, o adubo que eu tava pegando aqui era sulfato nem. Né? 1.200, né? Se não me engano. R$1.200 é o valor médio aqui. Porque você falou, eu acho que isso. Acho que. Essa é uma conta interessante ser feita, né? Tem muita gente que às vezes está vendo essa sua apresentação e às vezes está no campo, né? Tá indo para trabalhar e é uma conta que precisa ser feita, né? Então, e você for uma ação que você comentou que a aplicação da ureia. Eu tenho aqui só para complementar, professor. Eu paguei no nitrato. Tá. E foi 1.100. Tá. O que eu queria pensar muito nisso, e você falou um comentário. Deixa eu só abrir uma porta aqui, pessoal. A gente tá em casa. Que é uma boa. Né? Tava chovendo, foram três aplicações, então às vezes essas fontes, elas serão opções, às vezes as opções mais caras, né? Mas dependendo da sua condição que você tem no momento da aplicação, você tem que, às vezes, optar por uma fonte que você perda menos por volatilização, mas se a gente souber captar o correto. É uma resposta muito boa, né? Ela tem uma resposta muito boa. Então, é o seu trabalho traz essa informação, né? Quando você faz a aplicação nas condições adequadas, adequadas, ela vai responder, ela está respondendo da mesma forma que outras fontes, né? Vai ser a planta de nitrogênio, a gente vai comprar menos. E alinhada a isso, a ser uma fonte mais barata, né? Então, ela acaba, sim, sendo uma ótima opção para o produtor, mas tem que sempre lembrar da condição, né? Uhum. No momento da aplicação. Então, é só, né, contextualizar todo o que foi conversado aqui. Então, eu tenho uma pergunta para vocês, uma sugestão, na verdade. A gente vê a nossa ideia lá, todos os... Eu acho, bom, vou falar, já que eu estou aberto aqui, enquanto o Guto vai pensando, se você está, a princípio eu concordaria com essa informação, só que você tirou o efeito do enxofre, que o sulfato de amônio, no caso, traria para o sistema, né? Então, é o 2 em 1. É igual, diferente. Acho que experimentalmente, eu acho que a atitude que vocês fizeram foi correta, né? Você isolar todos os outros fatores e só colocar um fator variável, a fonte. Porém, o enxofre, ele faz parte da sua fonte, né? Então, eu acho que Na prática, você recomendaria o sulfato, né? Eu recomendaria o sulfato. Vocês pensam, se é o sulfato de amônio, tem já na composição, a vantagem dele, né? Se você igualar tudo com enxofre, do ponto de vista experimental e do resultado, saber, mas de formação prática, né? Porque quem é que vai uma fonte lá, por exemplo, de ureia igual, né? Entendeu? Então, eu acho que assim, para aplicar, né? Agora, do ponto de vista para poder comparar o efeito do nitrogênio em si, eu acho que era válido, né? Mas se fosse um experimento mais controlado, tal, que não era o seu objetivo, né? Se não, há um confundimento, extrapolado do ponto de vista também. Muito obrigada. Eu acho que talvez na hora que você for fazer os seus cálculos, né? Então, isso é algo que vocês vão levar em consideração. Mas eu vi só esse cuidado, assim, vocês fatores e só põe aqui de interesse para o estudo, né, variando. Sim. Eu tenho uma pergunta da outra menina, estava aqui. Deixa eu ver aqui. Raquel, primeiro aqui. Ela está perguntando, acho que nos seus resultados, Natália, o número na área de no zero, né, tratamento todo, mesmo com a maior quantidade de material morto, né, que foi verificado. Como assim, talvez dar uma explicação para isso. Então, no meu trabalho, eu encontrei, né, a porcentagem de folha foi igual mais porcentagem de material morto. Isso a gente acredita que é devido à taxa de senescência. Quando não tem esse nitrogênio, né, adicionado, não tem esse nitrogênio no tecido, vai aumentar a morte das folhas. Foi do meu trabalho ou foi do outro? Ela fala aqui, naturalmente. Entre 80 e 270. Já no experimento dele, o controle teve maior porcentagem de folhas. Talvez ela esteja confusa em relação a isso. E o material morto foi o que a Maia acredita que essa maior porcentagem de folha no zero, né, que é devido ao fato de, hora que a gente vai aumentando essa aplicação de nitrogênio, não sei se ela se expressar, Raquel, enquanto você responde, está perguntando, Natália, pelo que você avaliou até agora, se tivesse que fazer uma recomendação de adubação nitrogenada, qual seria a melhor fonte? O que você vê? A relação do enxofre com o nitrogênio. Mas eu também preciso ver o balanço, né? E a questão, querendo ou não, econômica, que pesa muito o sulfato. Ok. Tem mais uma pergunta aí, Gordo? Acho que nada. Iria comentar a respeito dessa discussão do período de avaliação, pois se aplicação já foi encerrado, né? Acho que é aquilo que a gente está falando. Quando você aplicou, por quanto você avaliou, com essas condições, né? Que você falou, que a gente estava comentando de favorecer. De 2020, e querendo ou não, favoreceu, porque os dias de aplicação, que eu apliquei os três, né? Os três dias de aplicação, eu apliquei as três fontes e foi um dia que acertar esse dia, né? Então a gente quis trazer o mais próximo possível da realidade. Só complementando aí a pergunta da Paula, se não foi isso, se não estava claro, Paula, pode escrever para a gente aí. Essa aplicação faz, né? A 105 no começo do período experimental, depois de 30 dias. Sim, e eu acho que se mais tivesse 2 de 75, né, em vez de 3 de 50, você acredita que isso poderia mudar um pouco o panorama? Uma recomendação como se fosse uma adubação com ureia, né? Então, só que aplicou como é recomendado se aplicar, né? Exatamente. Aplicou como é o certo, como elas têm tantas perdas, né? Pode ser isso também. Sim. Aí, né, que é o quanto a quantidade que você tem faz por aplicação, né? Então talvez, então gosto de estar falando em, eu acho uma condição prática, né, Guto, adubações com mais de 50 quilos, se tiver 100 quilos, 105, seja lá quanto for, numa aplicação, né? Mesmo elas, né, mais diferença, então, eu acho que assim, como você está perguntando opiniões para trabalhos futuros, talvez eu pensaria se valia a pena testar, às vezes, as fontes aliado a maiores doses e as fontes para o jovem. Você tem que jogar sem de ureia outras fontes numa condição dessa. Então, acho que eu acho que olhando para o futuro, eu acho que é um que fica para ser respondido. Em janeiro, nós tivemos dois estagiários que foram fazer estágio no Mato Grosso, que é o Sapateiro e o Jorge. O seguinte, a chuva adubava com ureia. Se não, né, tem uma questão de veranico, aí uns 15, 20 dias de uma previsão sem chuva, ele adubava com nitrato. Tá? Então, talvez até a combinação das fontes no... Mas isso aí a gente já tá, assim, é cara muito bom que tá fazendo isso, né, Fernando? São caras técnicos, né, que entende como é a dinâmica da fonte, nas condições ideais de aplicação. Da Natália, ele vem endossando isso aí, né? Então, acho que a gente tem que realmente respeitar, né, as condições favoráveis para aplicação. Né? Isso é um ponto achei pertinente. Chave aí, vocês tomarem esse cuidado. A ureia com essa condição de chuva, ou realmente vocês ficaram esperando para chover e aplicar a ureia? Não, realmente a gente ficou esperando a melhor, com base na previsão mesmo, quando choveu. Achei bem pertinente essas coisas que o não tem muito para, eu acho, para a eficiência do uso das diferentes fontes. Quanto maior a dose, eu acho que isso aí vai fazer uma diferença grande. E bem, é uma coisa interessante, né, também de ser estudado, porque pode levar a maior eficiência, com certeza, né? Só para complementar, as três pessoas que perguntaram, a Natália, outra menina aqui também, deixa eu ver, e a Raquel, já responderam aqui, estão satisfeitas com as suas respostas e tal. Tá. Então, muito legal, pessoal, a participação de todos aí com as dúvidas, enfim, bem lembrando o tempo aí que a gente programou. Eu gostaria, não sei, mais pergunta, pessoal, Guto, fique aí à vontade para fazer. Uma coisa interessante do trabalho que eu tinha notado durante a apresentação é algo que a gente não vê em forragem, né, em pastagem, ou de material forrageiro. Uhum. Então, eu acho que isso é um dado que os nutricionistas de pasto vão de observar, né? Pasto com zero, né, agora tem toda a questão da minimização da matéria orgânica e com 150 quilos de N. Diferente disso aí, a nutrição, que você mostrou aí de desempenho, foi tudo igual, mas eu acho que vai ajudar um pouco os nutricionistas a entender isso aí. Eu falo, sim, porque a Marina, novamente minha esposa, ela sempre tem experimento com fez funcionamento, porque os nutricionistas de gado, de leite, principalmente, eles estão realmente querendo entender, não, proteína bruta não explica muita coisa para eles mais. Eles têm que entender um pouco do funcionamento. Eu acho que o seu trabalho, sem dúvida, aí vai trazer... Como você está pensando em trabalhos futuros aí, quando você for fazer, às vezes, doses, diferentes doses, fazer fracionamento vai ser um negócio interessante, né? Como muda a alocação do nitrogênio na planta à medida que você aumenta a disponibilidade de nitrogênio. Então, acho que isso é um... De todos os experimentos. A gente começou a ver o quanto de proteína solúvel tem o nosso espaço. Não, legal. Depois eu vou até dar uma olhada nessas informações aí que são legais. Uma pergunta que chegou aqui, da Silene Ávila, ela, a questão da discussão que a gente estava tendo sobre aproveitamento em função dose e tal, né, em função das fontes e doses, né, combinação, que isso é muito interessante, principalmente lá para o Rio Grande do Sul, onde os produtores fazem uso de, parece que muito parcelamento, lá, já que a realidade lá é essa, né, não se parcela muito, né. É, então, como, ela pergunta como é que é a situação por aí, né, em relação a isso, se os produtores também não parcelam muito, fazem doses maiores, por parcelamento, os produtores fazem de acordo. Eu acho que eles veem muito na prática, né, que aplica, eles conseguem ver na prática que não responde, e ver que fracionando responde de diferente. Então, querendo ou não... Entendi. É, talvez no seu trabalho de doutorado para frente aí você a dose, né, como um fator. De repente, um fatorial, né? Dá bastante trabalho. Dá bastante interação. Enfim. Mas obrigado a todos que mandaram perguntas. Ela agradece a Silene. A gente não... Só chamar a atenção aqui, a gente tentou olhar aqui no chat, não passou nada, mas... Não passou não, Denilson, a gente estava acompanhando aqui junto com o Guto, não passou não. Só uma coisa, eu queria agradecer a Natália pela disponibilidade dela e para... Parabéns, Natália. Você passou segunda-feira trabalhando. Obrigada, gente. Passei. Pessoal, acho que a gente já está finalizando aqui, Natália. Gostaria de agradecer a você, agradecer a todo o time da Unesp Fora aí por